disparada na audiência. Super Rádio Guarani. Você está ligado na Super Rádio Guarani AM 830. Super Rádio Guarani e a hora certa. Um ótimo fim de tarde para você. 18 horas e 7 minutos. Super Rádio Guarani, ZYI 556 AM, 830 kHz Ouri. Online, grupomarajoara.com.br. Emissora da Rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Souri, Pará, Brasil. Você acompanha as principais notícias com jornalismo de credibilidade. A província do Pará.com.br. As notícias mais relevantes. Sempre de forma clara e objetiva. Jornal A Província do Pará. Todo mundo lê, todo mundo compartilha. Obrigado você do bairro Nova Colônia, sintonizado aqui na Super Guarani. Páscoa em abril, férias em julho, Círio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente, mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano: doar sangue. O Hemopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro, para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar vidas, não importa o mês. Hemopa, Governo do Pará. Super Rádio Guarani e a hora certa. Disparada na audiência. Super Rádio Guarani. Você está ligado na Super Rádio Guarani AM 830. Mais música, mais alegria. Só aqui na Super Rádio Guarani. Yeah. virou mania. Ouvir a Super Guarani todo dia. Super Rádio Guarani, ZYI 556 AM, 830 kHz Ouri. Online, grupomarajoara.com.br. Emissora da Rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Souri, Pará, Brasil. O Pará é o primeiro estado a levar o ensino superior a todos os municípios. O programa Forma Pará já abriu mais de 5.600 vagas em 80 cidades. Agora haverá vagas nos 144 municípios. O Forma Pará também oferece cursos de especialização, atendendo mulheres, indígenas, quilombolas e vários segmentos, de acordo com a vocação local. Saiba como participar acessando o site sectet.pa.gov.br. É o governo do Pará, levando mais educação por todo o Pará. Governo do Pará. Obrigado você do bairro Coqueirinho, sintonizado aqui na Super Guarani. Acesse grupomarajoara.com.br. Super Rádio Guarani e a hora certa. Você está curtindo a melhor programação. 18 horas e 29 minutos. Super Guarani AM 830, na cabeça e no coração do povo. Super Rádio Guarani, ZYI 556 AM, 830 kHz Ouri. Online, grupomarajoara.com.br. Emissora da Rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Souri, Pará, Brasil.